isso aí? A inspiração vem de cima, pra variar. Mas eu começo na rima, sem relaxar. Felicidade pra mim é poder cantar. O dom eu passo pra frente, é só chegar. De sobra muito amor eu tenho pra dar. A alegria é constante no caminhar. Quem quer um pouco de paz, é só chegar. Meu verso tem o poder de te cativar. Os mano de até hoje, vem pra somar. Minha missão é de fé, não posso parar. O som que bate pesado, te faz dançar. Cola comigo que a festa vai começar. Pra rapa de atitude, é nós que tá. Quem tá com nós não se ilude, tem que mudar. Meu Deus me dá o motivo pra me alegrar. E é por ele que eu vivo, não vou parar. Mas eu não ligo pra isso, vou trabalhar. E fala sempre que pensa vai prosperar. Pois tua cidade é mato nesse lugar. E os inimigos vão ter que me aturar. Não perco tempo com quem só sabe falar. Não diga que me conhece sem comprovar. Cê quer saber mais de mim, pode pesquisar. Meu nome tá na internet, pro seu azar. Se você for só mais um que vai me zoar. Comigo não vai dar certo, vou ignorar. Cê vai ficar espantado quando eu falar. Quem sabe como fazer, não deixa rolar. Quem quer um dia crescer, tem que batalhar. Não quero ser o mais certo, mas vou tentar. O meu exemplo só segue quem me amar. Sem vacilar, na luta eu tenho na mente que vou ganhar. Meu pensamento me leva pra outro lugar. O tempo não me dá trégua, mas tô no ar. Tem que tomar o cuidado pra não errar. Eu sei ninguém é perfeito, nunca será. Eu sei que tenho defeitos pra consertar. Mas sigo na caminhada, no meu lugar. Meu testemunho é de fé, pode acreditar. E o que Deus fez comigo, vou te contar. Eu era um cara perdido pra variar. Deixava a brisa da vida me enganar. Até que um dia o Senhor veio me salvar. Entrou no meu coração, veio pra morar. E os pecados da vida veio pagar. Agora sou seu herdeiro, posso cantar.